Com Vitor, Salvador, prossiga. Estou ciente, vai ingressar corredor forte agora, mantendo ainda 1000 pés e reportar ingressando no corredor Interlagos. Salvador, bom dia, Xené, 1140, cruzando 3 mil pés. Oi, Xené, 1140, subou 350, saída Puca, contato radar meteorológico. 2350, para a cidade do Aracaju, ajuda presente? Aguarde coordenação com Recife, área do centro, Xené, 1140. Boa tarde. Y490, decolando os 4-3, chama o controle em 19-8. 19-8, controle 5490. One contact now with Recife Center, 126 decimal 0, backup 128 decimal 8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Do 98, desça até o nível de voo 060, chegada é a Mária, sem identificação. Cola da 17, curva à direita, e prossegue via linha do litoral sul. E o controle 119 decimal 8, a torre 186, acione 0170 no transponder. Justo no 095, repasse 20 milha Salvador. Controle Salvador, trip 5490, transfere. 5490, subal 200, saída Momo, contato radar na decolagem. Autorizado 200, 5490. Verônica Romeu, bom dia. Qual o destino? 207 está autorizado até o 050. O November Oscar Romeu ao solo. 2000 pés, ajustado no 095, reposto estabilizado na final. Na fase TAP 2005 vai chamar estabilizado na 2 metros. Inicialmente é L.A. Odebrecht. Ok, tá pronto para a cópia? Feedback acionamento 3602, portão 7. Autorizado, 3602, chame táxi. Sim, autorizado, 3602. O November Oscar Romeu está autorizado, inicialmente ali ponto da Odebrecht, decola da 17, curva direita, 1000 pés, via corredor Raché, o controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal 6, e o código transponder, acione o 0175. 13325. Segundo 3325, bom, presença. Rotatória, aquilo Romeu, acho. Vou. Tá livre, chame táxi. Tem 7 Romeu Papa Tanco, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido a informar nos corredores, reporte retorno. Azul 4207, prossegue até 3 mil pés livre de restrição. 3 mil pés, Azul 4207. Oceaner 6140, centro Recife agora, 125.45, alterno 26.85. 255.285, bom dia. Bom dia. Kilo Romeu, Asca Visual com campo. Asca. Torre 1 no 8, decimal 6. 2,6, obrigado. Bom dia, Kilo Romeu, Asca. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Jacobito. Você podia deparar o Mike Jacobito para o corredor interlado da posição? Afirmativo, dá presente a Pro Ideal, sim, condições visuais, é a 280. 2 aqui. Ok, está autorizado Cairo Lorenzo, mil pés, pista no 7, decola com a primeira curva à direita, via corredores Axé e Caixa Prego, o controle 1,9,8, a torre 18,6 e o transponder é o 0,1,60. No 7 km. 207. Mike, Eco Delta, frequência livre para coordenação, chame e regresso. Nossa, o Vitorinho de Juliette, cheque o equipamento de rádio e faça o cotejamento novamente, eu não consegui compreender nada, ok? 3198, prossiga até o nível de voo 050. Gol no 260. Correto, cotejamento, chame a torre, posicionamento, o ajuste é 1015, boa viagem. Estabilizou o gol no 260. 260, prossegue com a torre, 1 no 8, decimal 6. 8,6, gol 1 no 260. Jato, time fora do sol, 140 graus, 7 nós, foi 737 na final da 1-0, 1,5 milha do externo. Negativo, decolagem com proa sul, já mantém a proa até atingir o litoral, ok? Salvador, é o Papa Romeu, Mike Jacobito. Mike Jacobito, ciente do tráfego, consiga ingresso na perna do vento da pista 1-0, ok? Perna do vento da 1-0, informa o través norte da torre, informa agora na final do 1-7, tem o Islander da Aerostar, efetuando espera aproximadamente 4 milhas aí na final do 1-7, ok? Curva esquerda agora, prossiga para a perna do vento, curta aqui no través norte da torre, informe no través norte, o Mike é correto. Vento, informado através norte da 1-0. Desça para 500 pés, Mike é correto. Baixando para 500 pés, vai informar através norte da 1-0. Que o Oscar faça um 270 pela esquerda, chama o final da 1-7. 270, chamarei o final da 7, Romeu Oscar. Salvador, boa tarde, com 1260, baixo para baixo. 260, check trim, livre pouso, 110 graus, 109, pista 10. Livre pouso, 10, com 1260. Mike Papa Lima, decolado ao 52, se ingressar no litoral, chama o controle em 198. 1198, Mike Papa Lima. O gol no 260, caso receba em notificação, 2 aeronaves aqui no setor norte, em espera, ok? Sem interferir com sua aproximação. Nós temos a 09 aqui onde quer. Ok, o novembro nosso caminho mantém a interseção para passo. Salvador, o Mike Eco Victor, está na perna do Venda 190, com toda a possibilidade de aproximação direta para 197. 500 pés do litoral. Afirmativo, 500 pés do litoral. O que agilizando a liberação da pista devido ao Irlanda que vai interceptar final agora da 17, ok? Possível direto para a cabeceira 17, se tiver condição de aproximar direto sobre a interseção para liberar de imediato, eu agradeço. Ok, estou aproximando direto para a interseção e liberar o mais rápido possível. Senhor Romeu, autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção Papá, pelo sul, vento de 130 graus com 12 nós. Agilizando, ok? Na interseção na final, quilômetro. Ok, quilômetro, você continua a aproximação para o 97 e aguarde a autorização de pouso. Guardado a nós. O Eco Vito está na final para interceptar no 97, confirma, né? 130 com 9 nós, chame no solo controlado, Mike Eco Vito, liberando a pista. Eco Vito na final. Torre Salvador Azul 4207, final de 7 milhas. Ciente 4207, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardado. Colo 260, solo 54, chame solo 219. 219. Para solo, Antônio. Salvador, gol no 260, livrou na Eco. Ciente, gol no 260, livre táxi via Alfa e o gate é o 03. Prossiga via Alfa e Índia para o 03. Alfa Índia 03. Alinhar e decolar, 100 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, 09. Quilo Romeo Oscar, livre pouso, 100 graus com 7 nós, pista no 7. Livre pouso no 7, Romeo Oscar. Mike Eco Vito, solo 55, frequência livre estacionar, grato aí pela agilidade. VIP 5490, agora com Recife, na frequência 12545, alterno 2085. 5-6, táxi até o pátio 5, na minha escuta. Azul 4207, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Lebre pouso 10, 4207. San 3602, decolado 5-6, chame o controle 119, décima 8. 9-8, contra mais. Vitorino Juliette, acione e chame pelo táxi. 8 decimal meia. 8 meia graça. Táxi. Salvador, muito bom dia, boa noite. Confirmo pro controle, 3602 chamou? É o bom 1732, vai atingir 150 para prosseguir a leitura. Autorizado até o 050, direto TAP, gol no 732. Controle, OTAN 3602, prossegue na dial. 198, continua a aproximação e aguarde pista livre. Pá. Guardando a pista livre. mais Papa Lima. O Papa, Papa November Oscar Romeo, informa o tráfego do Mike Papa Lima, agora na sua posição de 11 horas, 2.5 milhas, mantendo 500 pés de sobrevoo na área. Controle ao 3602. Controle, está na escuta do TAM 3602. 3602, 300, saída da EL, contato radar. Contato radar, TAM 3602. Azul 4207, livre outro. O Azul 4207, táxi via Alfa e Índia para o Gate 01. Alfa e Índia, Gate 01. O Alfa Tango Tango está autorizado, Vitória da Conquista, o nível 100, decola da 17, subida Gole. Após Gol Eval, após Eval direto Conquista. O controle 199.8 e o, a torre 18.6 e o transponder é o 5526. Tango Tango Tango, chame a torre para acionamento, tem uma boa viagem. O ajuste chamei 500. Acione Shemtrax, Alfa Tango Tango. 3198, no solo 1300, libere a direita, chame o solo 219. Libera a direita, chame o solo 3198. Solo Salvador, 3198, boa tarde, bom dia. Bom dia, TAM 3198, táxi via Alfa e Índia para o Gate 2. Alfa e Índia para o 2, TAM 3198. Papa Romeo, Mike, Papa Lima, controle Salvador. O November Oscar Romeo na escuta do controle Salvador. Mike Papa Lima, por favor, aponte com o November Oscar Romeo, pergunte se o mesmo já está no final propósito, ali para a frequência. Vitor Índia, Juliette, livre táxi, chama para o ingresso. O Mike Papa Lima, estou ciente, pode fazer uma ponte com o November Oscar Romeo, perguntar a posição do tráfego. Alfa Charlie Mike, prossiga. Bono 738, 2 mil pés autorizados, ajustado no 0 no 5. 2 mil pés, Bono 0 no 5, 738. Controle Salvador, Alfa Romeo, Mike Papa Lima. Prossiga. Prossiga, Mike Papa Lima. Para continuar. Docente, Mike Papa Lima, eu queria que fizesse uma ponte com o November Oscar Romeo para perguntar se o mesmo já pousou, já está pousado no ODBESH. Mas, obrigado aí pela informação. Alfa Charlie Mike autorizado, cruzar o 735, ingresso Quebec Mike na Lima, chame o solo 219. 302, centro Recife agora, 125, decimal 1, alterno 3325. 351, 3325, outra manhã. Papa Lima, prossegue para Vera Cruz. Frequência livre agora para coordenação com tráfego de locais, não há tráfego conhecido a informar. Chame e regresso. Está livre a decolagem, 100 graus com 9 nós, Alfa Tantan. Pois a rolagem do 402 ali mantém, Vitor Índia Juliette. O Alfa Charlie Mike, está autorizado cruzar o pátio principal até o pátio 3. No 270, desça até o 050, a chegada é a Bonf, acione identificação. Alfa Tango Tango decolou aos 05, chamem 198, bom voo. 198, Alfa Tango Tango, bom trabalho. Dia, é o papapapá Alfa Tango Tango. Papapapá Alfa Tango Tango, controle. Decolou da 17, Alfa Tango Tango. Gente, aguarda no contato radar Alfa Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango. Meu Fox Lima, controle, prossiga. Ciente, Alfa Charlie Mike. Vera Cruz. Meu Fox Lima, 500 pés, pronto, farol da barra, fica atento a tráfego 500 pés, sobrevoando Vera Cruz, é o Mike Papa Lima, reposta farol da barra. Trem de Juliette, livre de decolar, vento de 140 graus com 11 nós. Tango Tango, acione 5526 transponder. 5526, senhor, está acionado, Alfa Tango Tango. Estabilizado o gol no 738. Gol no 738, torre no 9.6. 786. Romeu Fox Lima, qual o tipo da aeronave? E fez notificação? Confirme. Salvador é o gol 1738. 738, check trem. travado. Tem livre pouso, vento de 140 graus com 10 nós, Uno 738. Livre pouso na cabeceira para o gol, Uno 738. O Alfa Tango Tango. Ok, Alfa Tango Tango. 98, grato, Júlia, até a volta. Trouxe Salvador, bom dia, Papa Sango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, meu pé é escorredor a chefe, eu passo fora da barra. Passará fora da barra, Júlio. Controle autoriza 2.500 DCT para o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, qual é o prelhão para o destino? 260, senhorita. Autorizado, 260, 2.500 autorizado. Autorizado, 2.500, Vitor Índia Juliette. Opa, Tango Tango, ainda recebo no seu transponder 4526. 0 via Golf 677, decola da pista no 7 com a primeira curva à esquerda, subida Conde, o controle 119 decimal 8, a torre 18 decimal meia dúzia, e o transponder é o 0254. Ativa, ainda permanece 4526. Lima Kilo Zulu, qual o POB e a autonomia? O ajuste é 1015. Ok, ciente Lima Kilo Zulu, acione chame táxi. Uno 720, prossiga até 2000 pés, o ajuste em Salvador, 1015, autorizado final, reporte ponto estabilizado. Preparou o voo 1270? 1270, afirmativo. Ah, então copiou agora 2000, reporta estabilizado, voo 1270. O Romeu, Fox Lima, acione o código 0124. Solos 11, chame Solos 219. 219, 738. Logo 1738, para a nossa escuta. Uno 738, táxi de Alfa, Juliette. E o gate é o 05. Alfa, Juliette para o 05, 738. Chamem no ponto de fora da Papa Lima Kilo Zulu. Agora eu vou 260, boa tarde. Boa tarde, Golno 260. Tá pronto pra Copa e Recife? Vamos pra Copa e Recife.